acredito em la merenda. La merenda fortalece a criança. Eu criei meu filho até hoje com la merenda escolar. Sempre lhe dei libertar de escolher qual coisa que quisesse colocar no prato e mangiare, mas sempre disse para nunca desonrar la família. Há 2 meses atrás, eu precisei mudar ele de escola. No começo, até achei interessante o sistema da merenda. Tinha um cardápio bem saudável. Mas, de um tempo para cá, eu comecei a perceber que a merenda oferecida era meio tendenciosa. Meu filho não queria. No começo, deixaram ele escolher se queria comer banana, pepino, cenoura. Como ele não queria, começaram a obrigá-lo. E veio mandioca, nabo, e o pior de todos, a abobrinha, sabe? Que tem aquele formato. Desculpa, desculpa. Fizeram ele comer tudo, tudo, mesmo sem gostar. Como não comia, ficou desnutrido. Teve que ir para o hospital. Seu estômago está encruado, parece um ratinho. Como bom pai que sou, fui até a Secretaria de Educação. Mas me receberam com desprezo e negação. Como se eu não fosse nada. Não fizeram nada. Aí, falei para minha esposa. Se queremos justiça, precisamos ir até Dom Torone. Por que foi até a Secretaria de Educação, filho? Por que não me procurou logo? O que o senhor quiser de mim. Pode pedir que eu faça. Mas eu só lhe peço que atenda meu pedido. E qual seria ele, Mubuono? Eu lhe pago uma quantia muito grande. Não, filho. Isso eu não posso fazer. O que o senhor quer? Per favore, eu faço, é só pedir. Nós nos conhecemos há tantos anos, não é vero, Bonaccione? Mas essa é a primeira vez que você vem pedir minha ajuda ou conselho. E eu não consigo me lembrar a última vez em que você me convidou para um café na vossa casa. Ou me chamou para gravar um podcast. Nem mesmo minha esposa, Alguina, sendo madrinha do seu filho. Allora, sejamos francos, você nunca quis minha amizade. Não, doutorone. Não é vero. Eu só não queria encrenca. Eu entendo. Você encontrou paraíso na podosfera. Tinha um bom negócio, tinha seguidores no Twitter, é? Algumas pessoas ajudavam e você nunca precisou da minha amizade. Agora você vem e me pede, Dom Torone, dê-me justiça. Mas não me trata com respeito. Não me dá um curtir no Facebook, não me menciona no Twitter, nem me chama de Godpainho. Vem até minha casa no dia do meu casamento de minha irmã e me oferece dinheiro para resolver seu problema. Per favore, diga seu preço. Bonaccione, o que é que eu fiz para que você me tratasse com tanto desrespeito? Se você viesse até a mim oferecendo amizade, esses maledetos que arruinaram a vida do seu filho já teriam provado do braço de merendeira, receita da família Pauta Livriana. E se você tivesse algum inimigo, qualcuno, eles também seriam meus inimigos. E aí, você seria temido. Seja meu amigo, Godpainho. Muito bem. Algum dia, e pode ser que esse dia nunca chegue, vou lhe chamar e pedir para que faça um favor para mim. Mas até que este dia chegue, saiba que darei a justiça como presente a você. Oh, muito obrigado, Godpainho. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito grazie. Calabresa, meu filho, dê esse trabalho para Luca Brocciola. Inclusive, vá com ele. Mas diga a ele para pegar leve. Não deixe que ele se anime como da última vez. Descubra quem é que comanda a merenda nessa escola. Sim, paiinho. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Bom dia, internet tuta, tuta, tuta, tuta, tuta, né, tuta que vale, tuta. Eu sou o Dono Calaveira. Para de rir, eu estou aqui hoje para... Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei porque estou falando espanhol. Ali a boca, está comigo aqui também o... Tchô-tchô da cabeça pequena, sei lá, alguma coisa assim. Fala-me, maldito, maledito. Porra, tchô-tchô é coisa das antigas mesmo, puta que pariu. E aí, galera, tudo bem? Pô, se eu fosse um ator, eu queria ser o Al Pacino. O cara é muito bom. Está comigo aqui também, ô Brunão. Eu não queria falar isso, mas vou ter que falar. A Polônia é um nome muito escroto, velho. Você acha? É o nome da minha mãe. Desculpe, depois você me faz uma oferta que eu não vou poder recusar. Ele é uma putana. Está comigo aqui também, aquele desgraciado... Como é? Eu tô falando em espanhol, caralho, eu não sei por que... Ele é farabuto, farabuto. Isso aí que o Bruno falou. Isso aí que o Bruno O Torinho lá do Pauta Livre News. Eu tô perdendo meu sotaque italiano. Fala, galera do Jurassic Castezone. E eu queria ter um travesseiro de cavalo. Não, velho, aquilo é muito feio, Torinho. Sabe qual é o problema de tudo? Que isso faz o maior sentido pra mim. Ele falar que é um travesseiro de cavalo, Hugo falar que é um travesseiro de elefante, tudo faz um puta sentido. Esse sotaque tá qualquer nota, né, bicho? Sim, internet, hoje estamos para falar aqui de Poderoso Chefão, um dos clássicos do cinema, um dos maiores clássicos do cinema, aquele filme que ensinou os homens a ser machos em todos os aspectos, inclusive as mulheres a serem machos também, porque aquela mulher do Corleone, valha-me Deus, eu tô falando espanhol de novo. Voltamos logo após os recados do Jaiminho. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Dois filhos da puta que teve a ideia de fazer propaganda às 8 horas da manhã, velho. Tô dormindo, pô. Essa hora de um trabalhador acordar, pelo amor de Deus. Foi ideia da GVT essa porra. É pra ter gravado ontem, maldito GVT, né? Pois é. Liga o rabo na tomada e vambora, meu filho, que nós temos que fazer um anúncio da Fiction Corporation! Obviamente que eu estou aqui para falar da Fiction Corporation, meus caros internet. Sim, todo dia primeiro de cada mês é lançada uma nova camiseta. E para não perder o bonde, eles lançaram, junto com o poderoso chefão, a camiseta do restaurante do Louis, rapaz. O Louis Restaurant. Olha que foda. Tem nome de um lugar onde vai ser assaltado, né, velho? Na verdade, tem um lugar onde vai ser gente assassinada. Isso. É exatamente isso que acontece lá, cara. É no Louis American Italian Restaurant, onde tem aquela cena onde o Soloso e o capitão policial corrupto lá, o McCluskey, né? McCluskey, sei lá o nome do cara. Não, tô parecendo o Miotti falando aqui agora. Eles se encontram com o Michael Corleone, o Patino, e o Al Patino dá-lhe um tirambaço na cabeça de cada um, né? Uma das melhores cenas do Poderoso Chefão. Porra, cara, muito bom. É ali onde tudo começa. Miotti, você que tá mega íntimo aí da Fiction Corporation, já viu a camisa? Camisa já bonita? Já vi a camisa. Assim, eu tô querendo ela, né? Eu não tenho não, mas eu já vi. Miotti, como sempre, quebrando a Fiction Corporation, né, velho? Puta que pariu. Caraca, a gente tem que lembrar também que as camisetas, no mês de lançamento, de R$35, elas custam apenas R$30, cara. Então aproveita que no lançamento a camiseta tá mais barata e compra, cara. Camiseta do Louis American Italian Restaurant. Homenagem ao poderoso chefão que a Fiction Corporation preparou pra vocês. E esse mês tá acontecendo uma coisa inédita, viu? Já foi a camiseta do Vingador do Futuro na semana passada. É agora tá sendo lançada essa do Poderoso Chefão. E daqui a 15 dias vai ter mais um lançamento, viu? Não. Você tá de sacanagem, Miotti. Miotti, ele fica de conchavo com a Alexandre. Você já percebeu que eles parecem duas carolinhas? Duas titia, né? Duas titia. Toma vergonha, Alexandre. Pelo amor de Deus, Alexandre, tá ouvindo isso? É pra poder ganhar minhas camisas. Olha aí, velho. O que, que o Miotti é não faz um pra ganhar uma camiseta, rapaz? Olha só. Uma coisa importante nessa camiseta do restaurante, na verdade, foi até eu conversando com o Alexandre mesmo. Por que a gente lançou a camisa pro Dia dos Pais? Oh! Poderoso Chefão, Dia dos Pais. Então, essa camisa é em comemoração do Dia dos Pais. É porque todo pai é um italiano sádico por dentro. Que beleza. Então, cara, corre lá na Fiction Corporation e compra sua camiseta e dá pro seu pai de presente, dá pro seu tio, dá pra aquele seu padrinho. Aquele cara que você nunca pede a bênção, né? Um lembrete rápido. As camisetas da Weyland Yutani, Umbrella e Nakatomi foram renovadas nos tamanhos GG e o tamanho que realmente importa pra vocês que estão vindo. XG está de volta. Desculpa, internet, que eu acabei de acordar. Ah, outra coisa, vocês sabiam que todo mês a Fiction sorteia uma camiseta no Twitter? Porra, eu não sei. Olha só, você que tá ouvindo isso, pra ganhar, você tem que seguir a Fiction e dar o RT na frase da promoção, viu? Isso, seguir o Twitter da Fiction, @FictionCorp, e curtir a página no Facebook também, facebook.com/FictionCorporation, né? Isso, exatamente. Mas eu posso participar também? Não, a gente não pode participar. Ah, é, não, já tenho todas as camisas deles, tá bom. Porra, Miotti. O Miotti tem a camisa do Twin Pines Mall, tem camisa do Nakatomi Plaza, tem camisa do Mr. Fusion. Porra, Miotti, já chega, né, bicho? Aquela camiseta branca, 100% algodão? Porra, fio 30, penteada? Costura dupla? Costura dupla? Cara, agora eu saio de saber que eu tô craque em camiseta. Eu olho pro ombro e nego, ih, você é costura dupla, você não vai gostar. Isso não é costura dupla, senão vai durar. Só que eu também tô assim. Aí, outra coisa, viu? Você que tá ouvindo isso, corre que a camiseta do Vingador do Futuro tá acabando, viu? Aquela da Recall Incorporated. Acesse, então, www.fictioncorporation.com.br. Pera aí, a gente não tinha combinado que ia dar um tempo nesse negócio de promoção? Vai voltar a quitanda? Cara... Ah não, pelo amor de Deus, vai não. Então eu faço o seguinte, eu não vou participar, fala vocês aí. Então tá bom, promoção Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, rapaz. Olha só, a Warner, nossa querida, conseguiu pra gente, cara, um presente incrível pros ouvintes. Duas camisetas, uma do Batman e outra da Mulher-Gato, e mais três bloquinhos de anotação de número de telefone, não sei o que, temático do filme, pra gente dar de presente pros nossos ouvintes. Então a gente resolveu fazer uma promoção aqui no site, aqui no JurassiCast. Como é que vai ser essa promoção, Miotti? Então você vai ter que responder a seguinte frase: o que você faria se você descobrisse que o seu tio é o Batman, tá? Não é tio da escola, não, cara. É tio, não é tio seu professor de inglês, não. É o tio mesmo, seu tio, irmão do seu pai, irmão da sua mãe. Se o seu tio for o Batman, o que você ia fazer? Responda essa pergunta da maneira mais original possível nos comentários do post no Jurassic Cast. E o comentário mais original, mais engraçado, mais legal, vai ganhar a camiseta e um bloquinho de brinde, beleza? Não, vai ganhar as duas camisetas e três bloquinhos. As duas? Ah, vai ganhar aí um kit só? Isso, o kit todo. Gente, a camiseta é a camiseta oficial do filme, cara. Sim, gente, isso aqui não é criação nossa, não. Isso aqui é da Warner. Se você quer ver qual é a camiseta, aí no post tem um link. Você clica aí e descubra aí como é que funciona essa promoção direitinho lá. Vai ter tudo explicadinho. Então corre, meu irmão, que o resultado sai no Jurassic Cast do dia 20 de agosto. Tá na hora do Tchaka. Nossa, atração em vídeo, cara. Putz, tá fazendo sucesso, hein? O pessoal tá gostando, né, cara? Nunca pensei que aquela merda fosse fazer sucesso. Tá muito bom, tá muito legal. Você, ouvinte, que escuta, que baixa o programa no feed, você tem a obrigação de entrar no YouTube, se inscrever no canal e assistir, cara. Tá na hora do Tchaka. Lá a gente tá falando sobre o Cavaleiro das Trevas Ressurge nesse primeiro programa. Olha só que beleza. Assina o canal no YouTube, que você vai receber todos os nossos novos vídeos lá na sua página inicial, bonitinho, vai ser avisado pra você quando saírem novos vídeos. Lembrando que é uma atração quinzenal, hein? Isso, quinzenal. Não esqueça de dar gostei no vídeo, compartilhe e adicione ele no seu favorito, que ajuda na divulgação, beleza? E o Facebook do Jurassicast, meu? De qual é? facebook.com/Jurassicast. E o Twitter do Jurassicast, Brunão? twitter.com/Jurassicast. www.youtube.com/JurassicCast é o canal do YouTube no JurassicCast. Chega desse trem, vamos voltar agora para o Poderoso Chefão e descobrir por que cargas d'água feita da Lufa Lufa. Foi boa, essa foi boa. I have but one. Voltamos dos recados do Jaime, cara internético, e eu tô pensando em fazer esse programa inteiro com aquela voz do Corleone. O que vocês acham? Não. Olha lá, daquele jeitozinho. Ah, você já deu seu recado, beleza. É. I have but one dream. Eu acho muito interessante a gente dar um pouco de uma explanada a respeito do que é máfia. A gente fala máfia, máfia é utilizado como termo pejorativo para significar quadrilha, alguma coisa assim. Mas eu acho muito interessante porque a própria formação da máfia, da instituição máfia, é uma coisa interessantíssima. A máfia, como a gente já sabe, ela é uma organização criminosa cujas atividades são submetidas à direção colegial oculta. Ou seja, você tem um chefe da máfia, que pouca gente sabe quem é, ou ele é aquele cara intocável, que é tipo Corleone, e ele manda naquele conjunto de pessoas que busca apoio político, tráfico de influências, tráfico de bebidas e coisas desse tipo. Uma coisa interessante pra você que não sabia, vocês que não sabiam, será que o cu de vocês três vai cair agora? Vocês sabiam que a máfia remete desde a Idade Média? Caraca, sim. Não sabia não. Cala a boca, Torinho, porra! Mas eu sabia, pô. Então você vai falar assim, não sabia. Tá, não sabia. É verdade, cara, desde a época medieval. Você sabe como é que surgiu, Torinho? Não. Então como é que você sabe que é da Idade Média? Não, você falou pra eu falar que eu não sabia, pô. Então não. Gostei da atitude. Pois é, pessoal, olha só. A máfia, ela surgiu lá nos meados da Idade Média mesmo. A coisa surgiu no seguinte aspecto. Os membros originais da máfia eram lavradores pequenos, mas eram lavradores arrendatários, quer dizer, que compravam a terra dos outros, que arrendavam a terra dos outros. A gente sabe que as terras na época medieval, elas eram tipo como se fossem grandíssimas fazendas. Você tinha o senhor feudal, que era o rei, e ele detinha toda aquela terra, e ele tipo permitia que os vassalos dele, ou os peões, plantassem na terra, e parte da produção iria para ele, por isso que o rei era podre de rico. Que ele tinha a produção de várias pessoas sobre o domínio dele. Então o que acontecia? Chegou em determinado momento que esses lavradores queriam dividir a terra. Só que o rei não ia abrir mão daquilo nunca. Aí o que eles começaram a fazer? Olha que putaria, como o ser humano é um filho da puta, desde a época medieval, velho. Faziam uma oferta que os pequenos fazendeiros não podiam recusar. Eles começavam a depredar as terras do sujeito, matando o gado, queimando as plantações. E quem quisesse evitar esse tipo de coisa, olha como o ser humano é filho da puta, velho. Tinha que se associar à máfia. Tinha que pagar proteção, exatamente. Inclusive, o próprio termo máfia Sicília, ela é um adjetivo siciliano, lá da ilha da Sicília, que deriva do mafioso, que tem as suas raízes no árabe maias, que significa alarde agressivo, jactância, ou marfude, que significa rejeitado. Quer dizer, olha como é que nega filho da puta, velho, desde a época do... Da época do Império Medieval, cara. Tem uma série que tá passando agora, acho que é no Showtime, canal Showtime, chamada The Borgias. Ah, sim, os Borgias? É, The Borgias, que é muito boa mesmo, com o Jeremy Irons fazendo o papel do Papa Borgia, né? A chamada da série é isso, né? Veja como foi o surgimento da primeira família do crime italiana, sabe? Papa Borgia, né? O Cesare Borgia, né? Que tinha ascendência espanhola. E seus filhos, né? Tanto que o filho dele, o Cesare Borgia, ele foi a inspiração para aquele ensaio O Príncipe, né, de Maquiavel. Sim, exatamente. Maquiavel, segundo o Assassin's Creed, Maquiavel encontrou com ele. Então é desse aí, é desde a época medieval que já existe essa coisa dos clãs, da máfia, para se dizer que são organizações criminosas que, se a gente pensar bem, a máfia não é o traficante do Rio de Janeiro que sai descendo o morro, fecha um quarteirão e assalta todo mundo. A máfia, ela escusa, a máfia, ela se infiltra, ela chega assim, ó, você tem esse comércio aqui? Tem, pois é. Eu fiquei sabendo que aqui tem muita violência nesse bairro, olha, a gente pode te ajudar a te proteger e tal, se você não... Não, não, sai daqui, maleritos, não sei o que. Mas tá bom, comecei a te ir embora, o cara ela tocava fogo e acabava com o negócio do comerciante. Então você ficava refém daquela situação. E isso que é um conceito principal de máfia. E é justamente disso que se trata O Poderoso Chefão. Virgenzinho, não, na época não era, mas na era vista, porque o Focopolo é feio pra caralho, inventou de fazer essa obra-prima chamada O Poderoso Chefão. Em inglês, miote, faça as mãos. Ah, isso é fácil, pô. Como é que é? The Godfather. Sabe o que eu acho gostoso? É a pronúncia do miote, né, velho? A pronúncia do miote é um tesão, né, bicho? Ele falou uma pronúncia meio Schwarzenegger, The Godfather. Mas o miote ali é o Schwarzenegger. Cara, eu vou te dizer que O Poderoso Chefão é um dos filmes mais clássicos de todos os tempos. Ele foi feito em 1972, não faz tanto tempo assim pra ser considerado um clássico. De 5 em 5 minutos ele te dá uma cena clássica, cara. É impressionante, cara. Ele começa, ele já é clássico, com a cena do Poderoso Chefão conversando com o Bonacera. Aquele diálogo entre o Poderoso Chefão e o Bonacera é cena de pra passar no Oscar, cara. Nessa conversa de 5 minutos, você já sabe o que é um mafioso, você já sabe quem é o Corleone, você já sabe o poder que o Corleone tem. Isso. E você já sabe o quanto que o Corleone é um filho da puta. Cara, em 5 minutos você é apresentado a tudo isso. Mas quem era Coppola antes de O Poderoso Chefão? Cara, o Coppola antes do Poderoso Chefão era ninguém. Ele não tinha nenhum filme grande no currículo dele. Ele tinha uma produção do filme do George Lucas, aquela bomba, aquela merda, aquela bosta daquele THX 1138. Que cacete, como é que alguém bota dinheiro num filme com um nome desse, velho? Tem que ser muito amigo, velho. Que é, por sinal, estrelado pelo Robert Duvall, né? Que faz o Tom Hayden, não é isso? É, que também não era ninguém na época, né? É verdade. Coppola teve que fazer O Poderoso Chefão porque ele tava devendo as calças para o estúdio, né? É por causa do... Por causa daquele viado daquele George Lucas. Por causa do Pelicano. Enfim, ele tinha alguns filmes antes. Ah, Paramount não ia deixar ele assumir um filme tão importante sem ter nada no currículo. Ele tinha alguns filmes e tal, mas nada que o fizesse ser mega celebrado como diretor. Mas o interessante, por que a Paramount apostou nele? Principalmente porque ele era ítalo-americano, ele tinha uma família com esse passado ítalo-americano, né? O pai dele foi compositor, a mãe dele era atriz e ele cresceu no subúrbio de Nova York, né? Então ele tinha esse passado e ele nasceu em 39, então ele viveu esse período de 1940 e poucos ali dos Estados Unidos, da Nova York, onde a máfia meio que controlava ali o submundo do crime, né? E pra quem não sabe, ele é tio do Nicolas Cage. E ele é pai da Sofia Coppola, né? Isso, exatamente. Pra quem não conhece alguns outros filmes do nosso querido Coppola, a gente tem o Apocalipse Now, Poderoso Chefão 2 e 3, Pegue Sul, Seu Passado à Espera, O Selvagem da Motocicleta. Olha os famintos, ele é o produtor executivo, velho. Isso. Ele fez aquele com Matt Damon, O Homem que Fazia Chover, não é isso? O Homem que Fazia Chover. E também um dos melhores filmes, se não o melhor filme de vampiro de todos os tempos, Drácula, de Bram Stoker. Puta que pariu, que filme. E é dele. Que filmaço. Que filme. Puta merda, velho. Que filme. Que filme. Que atuações. A gente ainda vai falar dele. Foi um filme que me deixou de p*** no cinema. Eu também. Por causa da Mônica Bellucci, velho. Uhum. Nossa senhora, aquelas vampiras lá pode morder tadinho. Nossa. O Poderoso Chefão, ele foi um livro. No Brasil, ele tem o nome de O Chefão, né? Não, Poderoso Chefão mesmo. Eu li na internet que era O Chefão. Ele já foi chamado de O Chefão, hoje é Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão? Então tá. Escrito pelo Mário Puzo. Também foi o roteirista do filme, junto com Coppola. O livro é muito fiel ao filme, tirando só uma diferença. Tem algumas cenas, algumas passagens do livro que a gente vê na parte 2, sabe? Principalmente no que diz assim a respeito ao nascimento dos filhos de Michael Corleone, né? E que aí também tem uma grande diferença que no filme ele teve dois filhos e era um casal, né? Uma menina e um menino. E no livro ele teve dois filhos, dois meninos. E outras coisas também assim, mostrando mais da juventude do Vito Corleone e tudo, né? Mas tirando isso, realmente é um filme muito fiel ao livro, muito fiel mesmo. Mas eu já vi muita gente falar que o filme é melhor do que o livro. É melhor. O livro tem partes meio cansativas, já o filme... Acho que também por causa da direção, dos atores também que ajudam, sabe, velho, o filme... E o roteiro também é do Mário Puzo, né? Como o Brunão falou, né? Cada cinco minutos você vê uma cena memorável, frases memoráveis, o filme é recheado de frases que entraram pra história do cinema. É impressionante, velho. É impressionante. Olha só, uma cena que, cara, eu queria ter coragem de fazer isso um dia, velho. O Sony, cara, que personagem, velho. Ele chega, tá no casamento da irmã, aí todos os carros da máfia inteira das outras famílias estacionadas no pátio lá fora, no meio da rua, o cara do FBI anotando tudo, é o cara vai lá de peito aberto, chega, fala: o que vocês estão fazendo aqui, não sei o que, isso é uma private party, não sei o que, vai embora. Aí o cara mostra assim: FBI, meu irmão. O cara tem a presença, bicho. Que presença, velho. Chegar, olhar assim na carteira do cara, olhar pra cara dele assim, dar aquela puxada e dá uma cusparada, velho. Putz, grila. Cara, e não por isso. Ele pegou a câmera do cara que tava tirando foto. Foi descontar no cara. Joga a câmera no chão com a raiva que rachou o chão. E depois, velho, dá uma bicuda na máquina. E ainda pega assim, olha pro cara, pega assim um dinheiro. Tipo um tijolo de dinheiro. Ele tira do bolso assim, vai. Joga assim $500 pro cara. E fala assim: vá, fanculo. Caraca, velho. Mas também, bicho, a quantidade de cabelo no peito que o Sony tinha. Isso é muita testosterona, velho. É verdade. No peito e nas costas, porra. Nas costas também, né, meu? É na mesma cena, né, que é a cena do casamento. Ele dá porrada no FBI, ele manda a mulher dele calar a boca e ele come a madrinha do casamento. Isso, velho. No banheiro, em pé. Que numa não é sequência boa, de é meia fácil, hora. Véio. E ele não faz a menor vontade de disfarçar. Ele tá comendo a mulher na porta, a porta fica assim: pei, pei. Aí chegou o irmão dele atrás do outro lado: Sony, você tá aí, bicho? Ah. O cara faz: oi, tô aqui. Seu pai tá querendo tirar foto de casamento da sua irmã. Pera aí que eu tô terminando aqui. Isso sem contar, né, que tem uma cena que a mulher até mostra assim pras amigas, né, velho, que ele é bem dotado, né, e tudo, né. Tem essa cena mesmo, Torinho, que as mulheres falam que ele é bem dotado? É na hora que ele pega a dama do casamento e leva pra comer, né. Aí a mulher tá mostrando assim pras amigas, assim, aumentando, sabe, o tamanho do pau do Sony, né. Aí ela rindo, as amigas rindo, aí quando ela olha pra trás pra ver o Sony tá saindo com a mulher. Aí ela chega, para e fica com aquela cara de corna, né, vamos dizer assim. Cara de bunda. De cara corna. De bunda. De corna. No elenco principal, nós temos o Marlon Brando, que é o Vito Corleone. Papel da vida dele, né? Com certeza. Marlon Brando é conhecido por três papéis notoriamente. Quatro, na verdade. Don Corleone, pai do Super-Homem, o cara que manteigou a Maria Schneider e Dr. Moreau, né? Também tem o Apocalipse Sinal. Você vai dar uma motocicleta. Um monte chamado Desejo, A Rua Chamada Pecado, que ele faz Estela! Eu vi isso muito nos Simpsons, cara. Quem eu encontro que se chama Estela, toda pessoa, já conheci umas 5 Estela na minha vida. Ah, começa o nome Estela, chama Estela! É verdade. E como o filme é antigo, muita gente não entende, né? Mas eu falei Dr. Monroe de sacanagem, viu? Só pra avisar, pra não acharem que eu sou um idiota completo. A Ilha do Dr. Monroe, velho. O que que é aquele filme, cara? Não é, velho. Aquilo ali, pelo amor de Deus. Eu nunca vi essa porra. Nós cinco abraçados não dá o Marlon Brando naquele filme, velho. Cara, mas o bicho tá gigante, velho. Ele tá tão gigante que o filme foi gravado na ilha dele, né? Porque ele não podia sair da ilha. Não, Marlon Brando, ele tem a fama de ter sido um dos piores gênios de Hollywood. O cara não decorava texto, ele não gostava de ser dirigido, ele era uma estrelinha do caramba. Na época que ele fez o Vito Corleone, ele já tava com um filme pra lá de queimado em Hollywood, não é verdade? Quando o Coppola quis botar o Marlon Brando de Vito Corleone, e era sempre a primeira opção do Coppola, era ele, a Paramount não queria, cara. A Paramount insistia, batia o pé, dizendo, olha, esse cara não vai fazer o filme. Ele só conseguiu convencer o estúdio depois que o Marlon Brando aceitou fazer o teste, porque ele também não queria fazer o teste, como ele nunca fez teste pra porra nenhuma, mas ele aceitou fazer o teste e acabou, né? O neguinho falou, não, é o cara, porra, não tem como, né, velho? É por isso que eu acredito naquele do poder da influência, bicho. Como é que você é um cuzão na vida, você não é um grande coisa de ator e você consegue trabalhar em Hollywood, velho? Não, mas peraí, Marlon Brando era um grande ator, cara. Não, peraí. Ele tava com um filme muito queimado em Hollywood, antes do Poderoso Chefão, inclusive ele não tava sendo chamado pra fazer porra nenhuma. Mas isso por conta do gênio dele, não por ele ser um mau ator. Mas cara, ele era muito conhecido por ser galã, não era não? Não por poder de atuação. É, não, tem isso mesmo, porque ele era um cara bonitão, né? Pelo que eu li, assim, pelo que eu já conheço do Marlon Brando, Brunão, é o fato, assim, que ele era muito requisitado, sim. Ele conseguia os papéis, porque ele era muito bonitão, assim, né? É, porque comparar ele com o Clark Gable, né, velho? O Clark Gable era horrível, né, velho? Sei lá, John Wayne também não era um cara bonito. Marlon Brando era um cara muito bonito mesmo. E ele era forte, pô, ele era fortão. Você vê o Vitor Corleone, velho, o Vitor Corleone tem um par de peitoral, puta que pariu. Não sei se você sabe, as bochechas de Kiko, né, do Vitor Corleone, foi ideia dele, né? Ele meteu o algodão na boca, né, pra ficar com aquelas bochechas daquele jeito. É bonito que ele fala daquele jeito. Pois é. São as bochechas estragando a dicção dele. Cara, que coisa curiosa, o cara estraga a dicção e torna isso principal característica do personagem, né? E foi ideia dele botar esse algodão na boca. Foi ideia dele. Inclusive, reza a lenda que só deram carta branca pra contratar ele como Vito Corleone quando ele apareceu desse jeito. Parece que, nessa questão aí que o Bruno tá falando, que ele foi fazer o teste e tal, mas ele não fez só o teste. Ele colocou um sobretudo, se eu não me engano, botou os algodão na boca e tô falando como Corleone, assim, aí eu, caralho, velho, de onde saiu esse bicho? Que foi uma transformação muito impressionante também, pelo fato do Marlon Brando era um cara muito mais novo do que o Vitor Corleone. Corleone tinha uns 70 anos, não era verdade? Uhum. E o Marlon Brando naquela época tinha 50, ele não era muito mais velho do que muitos atores do elenco por si só, inclusive ele era até mais novo do que alguns atores do elenco. Mas ele fez, assim, um velho de 70 anos, mega poderoso, icônico, cara. Outra coisa também que é curiosa, vocês aí que são fãs do caralho do filme, pra caralho do filme, vocês lembram daquela cena que ele tá falando com o cara no início do filme e tá um gato na mão dele, né? Sim, sim. Aquilo ali foi ele. Tinha um gatinho passeando pelo estúdio, ele pegou o gatinho e começou a falar. Ele começou a falar e aí o Coppola ficou maluco, né? Filma, puta, todo mundo ligado aí, cara. Liga essa porra pra filmar, porra. Puta que pariu, o cara que tá fazendo com o gato, caralho. Eu botava na frente de filmar, porra. Foi mais ou menos isso. Foi aí, velho. Foi esse nível do desespero do Coppola, velho, na hora. Foi mais ou menos isso aí, cara. Filma, caralho, porra, tá ligado essa merda aí? Ô, doutor, tá na hora do intervalo. Intervalo, caralho, liga essa merda, porra. Que pariu, o cara com o gato. Ele foi considerado por muitos como o maior ator de todos os tempos. Naquela época? Eu não sei se na época, assim, eu não tenho informação, mas hoje, se você entrar no IMDB, a frase que está resumindo o Marlon Brando é: Marlon Brando é grandemente considerado o maior ator de filmes de todos os tempos, rivalizando somente com o Laurence Olivier, que era mais do teatro, né? Por que que ele era tão celebrado assim pelos diretores? Por ser um cara genioso e genial. Porque manteigou a Maria Schneider, né, velho? Ele manteigou a Maria Schneider um pouco depois. Ele era um cara que era muito genioso, mas que você podia esperar qualquer coisa dele. Como ele não decorava o texto, podia sair qualquer coisa dali. Assim, ele lia o texto, ele não é que ele não estudava o roteiro. Ele estudava o roteiro, pegava o roteiro, lia o roteiro, pra cá e pra lá, mas ele decorava a frase. É, ele é tipo o Romário. O Romário não treinava, mas ele jogava bola, né? Mas era genial, entendeu? É a mesma coisa do Marlon Brando. Inclusive, ele ganhou o Oscar de melhor ator no papel do Vitor Corleone. E, como já era de se esperar, ele não foi buscar a mandou uma índia pegar no lugar dele. Mandou uma atriz vestida de índia. É, pois é. Mas era fantástico. Na minha opinião, era fantástico. Que ano que passava o filme mesmo? O filme começa em 1945. Então ele tinha 54 anos. Tava interpretando 70, então, né? Não, ele tinha 54 anos no filme. Ah, tá. O personagem dele tinha 54 anos. Isso, e aí o filme termina um pouco mais pra frente, quase... Ele morre com 64. Então, 10 anos. O filme mostra 10 anos, né? É um defeito do filme que eu acho. O filme não explica muito bem essa mudança de tempo, não. A gente acha que o Michael Corleone ficou só um ano na Itália, né? Pelo menos eu tive essa sensação, sabe? É, não, a gente vê que ele passa mais tempo, principalmente assim, porque depois que ele volta, ele casa com a Kay, aí aparece os filhos, daqui a pouco o filho dele tá gigante. E quando ele volta, a Kay até pergunta, tem muito tempo que você voltou? Ah, não, tem mais de um ano que eu voltei, sabe? É. Isso, pois é. Lá na Itália, quando o Michael tá fugido, a gente consegue prever o tempo pelo tamanho do bigode da Polônia, né? Ô, Luca, por que seu nome é Brochola? Não é Brochola, estúpido. É Brachola. Mas agora de painho não gosta de vegetarianos. E como eu sou vegetariano, começou a me chamar de Brochola. Ah, tá. Eu pensei que fosse um boiola. E eu gosto de painho não conseguisse falar boiola. E ele falava Brochola, né? Maledetta hora que eu aceitei fazer o papel de dildo naquele podcast do Cazzo. Porca miséria, porco dio, porco podcast. Chegamos, Luca. Pega o que tu puder aí e nós vamos entrar arrebentando. Vambora, meu filho. Sapone! Sabemos que está aí, covarde! Sabemos o que vem aprontando nas merendas da comunidade! Apareça, se ainda quer que o chamem de Dom, hein? Estúpido! Dom Sapone irá comandar todas as merendas da comunidade! Ele vai sim aparecer, mas só depois que você desaparecer! Toma essa bobrinha no teu... Filhos da puta, vocês se meteram? Não, Manny. Aqui, o único filho da puta é você. Nós somos os filhos do show. Quer saber, queridão? Você vai ser o nosso viadinho de recados. Tome isso! Como está? Já saiu da cidade, Dom Sapone? Numa hora dessas, Manny e Luca já te fizeram uma visitinha? Sim, claro, claro. Pena que meu mamilo, quer dizer, meu pupilo Luigi Showofone não foi muito com a cara deles. Ou, melhor dizendo, com a bunda deles. E bem, Luca Brochola é passado. Mas o Luigi decidiu poupar a vida do Manny. Ele tá com um nabo na garganta e com um tentáculo japonês no rabo. Então, seu imbecil, quando quiser falar comigo, venha pessoalmente. E foi isso que aconteceu, papá. Miotone. Miotone. Por quê? Por que a nossa comunidade não é unida? Por quê? Por quê? Papá, papá, papá, por favor. Fala em português, eu não entendo esse sotaque. Filho de uma merda isso aí. Belo filho que eu tenho. Merda, bosta fedida, merda de vaca, merda, arroto de fantaúva, cagalete, filha da puta. Calma, papá. Oxe, que negócio é esse? Filho... Porque a nossa comunidade não é unida. Somos italianos. Achei que fôssemos baianos. Não me interrompa, porra. Aqui nesse teatro eu sou um italiano. E você também, Miotone. Porra, quem escreve essas merdas de roteiro, hein? Meu nome já é italiano, por que tem que ser Miotone? A coisa é a seguinte. Ninguém pode assumir o nosso território. Ninguém. Filho, quero que vá lá e resolva isso. Se for preciso, filho, mas só se for preciso, use a nossa arma final. Al Pacino era um cara desconhecido, um ator que não tinha nenhum sucesso até o momento nesse... Um babyface do um caralho. Babyface demais, né, cara? E ele tinha o que no currículo, Miotti? Os Viciados, Me, Natalie e uma série de TV. Ou seja, era um desconhecido, né? E ele participou do Poderoso Chefão 2 também, né? E do 3. E ele é o capeta, bicho. Ele é o capiroto, velho, do Advogado Diabo, velho. Então ele junto com... A Diane Keaton, né, e a Talia Shear, eles são os únicos três atores que participaram dos três filmes. Ele na época era mega desconhecido e foi isso que atraiu, principalmente no Coppola, escolher ele. Além de ter achado o teste dele muito bom, ele quis colocar ele no papel do Marco Corleone por ele ser um cara mais desconhecido. Ele não queria um cara conhecido, assim, um grande astro, no papel do Michael em si. Até porque ele não queria que concorresse com o Marlon Brando. Agora, sabe uma coisa que eu acho muito legal no Poderoso Chefão? A construção do personagem do Michael Corleone. Isso. Porque ele começa como um babyface. Um herói de guerra. Um negócio de violência. Eu matei nego na baioneta. Eu não gosto dos negócios da minha família. Mas eu gosto quando a minha família fica me dando dinheiro pra eu ficar na putaria. E termina, velho, como o Poderoso Chefão, né? É, porque ele é o Poderoso Chefão. Foi ele é o padrinho, que no final das contas só sobra o Michael Corleone, né? Que acaba se tornando um plot twist por dois motivos. Primeiro, porque o Michael Corleone, a gente acha que o Poderoso Chefão é o Vito Corleone, e não é. E depois a gente acaba achando que é o Sony. O Sony Corleone, que é o James Caan, né? E não é também. Aí acaba se tornando o Michael. Porque o Sony ia ser, que ia tomar conta da família. Isso, exatamente. O Sony é o primogênito, ele é o irmão mais velho, então ele, pela sucessão familiar, ele era o próximo ali na linha de frente, né? Sai o velho, entra ele. É tipo coisa de família real, né? Sony, que era que foi interpretado pelo James Caan na época, que era um ator conhecido já, né? Isso, exatamente. O James Caan já tinha uma carreira construída. Ele já era mais famoso, por exemplo, do que o Al Pacino, né? Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Existia Gillette naquela época, não? Mas tu queria o quê? Que ele se depilasse, velho? Tem uma cena que está James Caan comendo com os mafiosos. Ele tá de camiseta regata, em calor do caralho. E o bicho tá suando, ele peludo, suando, comendo. Velho, o que comeria do lado daquele cara, bicho? Pelo amor de Deus, velho. Não, eu não ia aguentar, não. Eu fico agoniado naquela cena. Eu, se eu fosse os caras que matassem ele, eu ia matar ele e falar assim, agora depila ele aí. Porque ele tá morto, interessa. Quero mais ver esse cara cabeludo, mais do meu jeito. E o afro dele também, né, velho? É um afro de respeito. Será que o Michael Corleone nunca desconfiou, não, velho? Tipo assim, do Tonhão do caminhão? Não, o mais engraçado é que nenhum daqueles irmãos se parece, né? É verdade. É muito estranho aquilo. Aquela velha desgraçada, que ela andava por aí, né? Não, se bem que a Talia Shire lembra um pouquinho o Al Pacino, né, velho? É a única, eu acho, pra falar a verdade. É verdade, lembra um pouco. A gente tava falando aqui que o James Caan só participou do primeiro filme. Na verdade, ele faz uma ponta no Poderoso Chefão 2. Ele também aparece como um Sony mais novo, aparece uma hora. É, não, é no final do filme, né? Que mostra no dia que o Michael diz que resolve ir pro exército, né? Que essa cena, por sinal, eles tentaram trazer o Marlon Brando também, como o Don Vito Corleone, e acabou não dando certo. E essa cena isso. É muito interessante. É, tá na parte 2, não tá nesse filme. Exatamente. É aquela cena da mesa, não é isso? Que tá tudo na mesa. Na mesa, isso. Na mesa. Que o Sonny Corleone, quando o Michael, né, fala que vai servir o exército, o Sonny parte pra cima dele pra bater nele, né? Chamar ele de idiota, porque ele tá fazendo isso, é a besteira, porque vai pra guerra pra morrer, essas coisas assim, né? Isso, exato. E James Caan hoje, porra, tá velho pra caralho, né, bicho? É, demais, velho, demais. É, as pessoas envelhecem, né, Bruno? Não, velho, mas peraí, uma coisa é você envelhecer, outra coisa é você estragar, velho. O bicho tá estragado, velho. Cara que eu acho memorável nesse filme, foda pra caralho, é o Robert Duvall, que faz o Tom Hagen. Ele, em interpretação, só pede pro Marlon Brando. É verdade. Tom Hagen, que é o filho adotado, por assim dizer, entre aspas, pelos Corleones. Isso. Uhum. Na verdade, assim, ele foi realmente adotado, ele era uma criança de rua e tal, e os Corleones adotaram ele. Mas, velho, mafioso, é filho da puta até essa hora. Eles adotaram o moleque pra fazer com que o moleque se tornasse um advogado, pra advogar só pra eles. Cara, isso é ser muito cretino, velho. É verdade. E o Tom Hagen, o Robert Duvall, né, o personagem do Tom Hagen, ele é mega agradecido. Não, meu pai também. Você é um idiota. Percebeu até agora que ele só te adotou pra, porque ele precisava ter um advogado na família e essas três mulas que ele pariu não iam conseguir nunca ser advogado, porque tem essa imbecil bocarra da Connie, tem esse tarado sexual que é um perverso do Sony, tem o Babyface, que é o Michael Corleone, e ainda tem um quarto irmão também, né? Que é o Fredo. Que é o fudido, né? Que é o retardado, né? Que é o da Lufa Lufa, né? Como diz o Vivacqua. Exato. É da Lufa Lufa. Se o poderoso chefão fosse Harry Potter, Fredo seria da Lufa Lufa. É verdade, cara. Porque é um imbecil, velho. Lembrando só o que o Robert Duvall já fez, pra você que não tá de repente lembrando. Aí ele faz o policial no Um Dia de Fúria. É, antes ele tinha feito, como você falou mais cedo, o THX, né, do George Lucas. Ele é conhecido também como o chefe de equipe do Tom Cruise no Dias de Trovão. Ah, é? Eu não lembrava disso. É, ele corre igual o Tom Cruise, rapaz. Ele fez MASH. Apocalipse Now também. Ele fez um recente com o menino do Sexto Sentido. Ah, foi, que são dois velhos e ele, né? Dois velhos e o menino do Sexto Sentido, isso mesmo. Putz, é bom pra caralho aquele filme, isso é cara. Bom. Tem um filme pra televisão muito bom dele, cara, que é o Stalin, ele faz o Stalin, cara. E é outro cara, velho. É impressionante. É muito foda esse filme. Não, Roberto Duvall é um puta de um ator. É um puta ator, excelente. Cara. Excelente. Excelente mesmo. Ele é foda demais. Temos também a Diane Keaton, que naquela época tava gatinha. Tava uma cocota, velho. E digo mais, tava irreconhecível, viu? Tava um tesãozinho, velho. O problema é depois que ela casou com o... Woody Allen. Woody Allen, bicho. Eu vou te falar uma parada. Cara, hoje eu ainda ia, bicho. É, você, cara, é um caso sério. Você é um caso sério. Eu tô falando sério. Ela é de 46. Ela tá, pô, ela é mais nova que minha mãe. Mas já ainda, né? Ainda vai. Agora. Ela é mais nova, amiga minha mãe. Freudianos que estão escutando esse programa estão entendendo o ato falho. Não, mas eu tô falando. É, hoje ela tá uma senhora, claro, mas ela tá uma senhora gata, cara. Ah, eu não pegava, não. Muita ruga, velho. Não é, cara, não, ela tá bem. Torinho. Oi. O que você acha? A Dani Keaton? Hoje. Cara, não pego não. Então deixa eu falar com quem gosta de velha. Miote. Ora, eu pego. Aí, ó, tô falando, velho. Miote é dos meus, velho. Não, peraí. Vamos pra gente reduzir a lista e reduzir o tempo do programa. Miote, quem você não pega nesse... O Marlon Brando, né, velho? A mulher do Marlon Brando, essa aí não. Puta, aquela velha, né, velho? Mas a Diane Keaton, ela fez filmes clássicos como alguns do Woody Allen, o Dorminhoco, por exemplo, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, Hannah e Suas Irmãs, A Última Noite de Boris Grushenko, voltou pro Poderoso Chefão 2. Você viu alguma dessas merda aí? Eu vi todos. É bom, cara. Manhattan ela fez, Manhattan. Muito bom. Manhattan é bom também. Era do Rádio, excelente. O Pai da Noiva. O Pai da Noiva, ela tá muito bem. Ela é a mãe da noiva. Nunca vi nenhum filme do Woody Allen. É mesmo? Nunca vi. Eu posso recomendar um pra você ver, o primeiro filme dele? Qual? A Rosa Púrpura do Cairo. Veja esse filme. Excelente, excelente. A Rosa Púrpura do Cairo é com a Whoopi Goldberg, é esse? Não. Não. Esse é A Cor Púrpura. A Cor Púrpura, é isso mesmo. Puta é. Que pariu. É, não, pois é, beleza. Não, veja A Rosa Púrpura do Cairo, você vai ver. É muito bom. Temos também a que também é uma das atrizes favoritas do Jurassic Cast pela sua atuação no Rock, Talia Shire. Acho que é assim que pronuncia, né? Talia China, ou Talia Shire. É Talia Shire mesmo. Talia ou Talia Shire, Talia. Acho que é Talia. Talia Shire, que era a Connie, que é a filha mais nova do Vitor Corleone. Que, na minha opinião, tá uma show-off do caralho. E irmã do Coppola, tá? Só pra avisar, irmã do Coppola. Cara, é engraçado que a Connie, ela é um personagem terciário, na minha opinião. Porque ela pouco aparece, mas ela tem uma importância ímpar em toda a trama. Toda a trama. Porque ela é o gatilho do Poderoso Chefão, entre aspas. Porque... como nós estávamos falando anteriormente, o Michael Corleone, que é realmente o Poderoso Chefão, mas a transformação, entre aspas, dele em Poderoso Chefão, acontece em virtude da Connie, né? E não só isso, né? Tudo começa a acontecer, assim, a parte mais séria depois que o Vito sofre o atentado e tudo, por exemplo, ela acaba sendo o estopim pra morte do Sonny, né? Que começa a guerra entre as famílias daí pra frente, né? O papel dela é importante pra trama, né? Ela mesma em si não faz nada. Ela tá ali só como artifício de roteiro, né? Sei lá, eu gosto da atuação dela, cara. Ela tá overact, mas tá maneira. É o que eu esperava de uma dondoquinha filha da máfia, sabe? E italiana, né? Italianos são escandalosos, né? Isso, exato. Cara, ela tem uma cena, que é a cena em que ela descobre que tá levando um mega chifre, que ela resolve dar o piti dela, o escândalo, que ela começa a quebrar a casa toda. Cara, eu tenho uma inveja daquilo, bicho. Sério, cara, eu queria ter vontade. Eu queria, ó, um dos meus sonhos, se algum patrocinador quiser bancar essa, eu tô aqui. Me paga um dia, me bota numa loja e fala, cara, quebra. Pode quebrar tudo, à vontade, bicho. Cara, você sabia que tinha esse tipo de serviço lá em São Paulo? Porra, cara, olha aí. Pra aliviar o estresse. Porra, eu queria, cara. Vou te falar que deve ser libertador, cara. Mas aí é que tá, cara. Eu não sinto a Connie como uma dondoquinha. Eu sinto a Connie mais como uma retardada, não, sei não. Lá, meio mongol. Cara, olha só. Mongolzinho, eu não vejo ela aqui, essa aquela coisa assim. Ai, eu só quero se for bolsa da Gucci. Não, mas não é isso, cara. É questão de ser mimada mesmo. Por exemplo, pensa só. Ela é a única mulher numa família onde tem outros 4 meninos, cara. E ela é a caçula. Então ela foi tratada como a queridinha mesmo, a princesinha da família. Não tinha outra saída, sabe? Ia ser assim mesmo. Ela ia ser desse jeito, mimada, sabe? Mesmo que ela não seja riquinha. Ela não é mimada de riquinha. Mas ela é mimada de ser aquela menina que podia fazer tudo e ninguém nunca ia reclamar. Porque ela é a filhinha queridinha do papai. A caçulinha, exatamente. E aquele marido dela dá cada patada nela. Porra, aquele ali... Personagens que não são do elenco principal, mas tão importantes e tão icônicos para o Poderoso Chefão quanto os que nós já citamos, nós temos o Clemenza, que foi interpretado pelo Richard S. Castellano. Clemenza é um dos capangas, né? É porque não é bem capanga, porque ele lidera outros capangas menores que ele, né? Ele é meio que o chefe... Ele é tipo o mestre de obra, né? Isso, ele é tipo... Isso, pronto, ótima definição. Ele é tipo o mestre de obra. O chefão vai falar pro subalterno dele... Manda o Clemenza resolver isso. E o Clemenza, às vezes, vai ele resolver, às vezes ele manda o Zezinho. Ele fala, o Zezinho, vai lá passar o reboco ali naquela parede e já eu vou lá olhar como é que tá. Mas temos o Fredo também, que foi feito pelo John Casale, que o Fredo... Cara, na boa, eu vou falar do Fredo não, velho, que é uma vergonha pro Corleone do Fredo, velho. Eu tenho vergonha do Fredo. Que depois vai cuidar de puta. É verdade, vai cuidar de... Não, não, ele vai cuidar de puta não, ele vai ser tipo subalterno do cara que cuida das putas. É muito loser, né, velho? velho. Primeira cena, cara, que ele aparece quando eles chegam na festa, né? E você vê a festa. Aí tá lá o Sonic cuspindo no cara do FBI, quebrando não sei o quê. O Tom Hagen lá assessorando o padrinho, né? O Godfather. Tá lá o Michael Corleone comendo a mulher. Tá lá o Don Corleone pagando de rei. E aí o Fredo tá o quê? Bêbado. Porra, Fredo. Caralho, bicho. Já tá bêbado, velho. A festa começou tem 10 minutos, bicho. Tu já tá bêbado, caralho. Cara, vou beber pra esquecer meus problemas, bicho. Porque, meu irmão, esse cara me dá uma raiva quando o Fredo aparece, velho. Eu, se fosse Corleone, eu deserdava. Não tava nem aí. Eu tinha meio que um carinho pelo Fredo, porque ele era filho do meio, velho. Eu, como sou filho do meio, eu entendi, assim, a cabacice dele, sabe, velho? Apesar que eu não era o cabaço da família, mas... Tamo junto, Fredo, sabe? Aquele negócio assim, você é do meio, eu também sou. Torinho, você é um cabaço. Torinho! Torinho, o cabacito! Ah, cara, muito bom, velho. Eu falei, mas o Fredo também agora. Tem o Dom Barzini, que foi interpretado pelo Richard Conte, que também é um Dom, também é um líder da máfia, né? A grande antítese da família Corleone é o Dom Barzini. Ele que no final a gente descobre que era o grande cara que queria ver a família Corleone despedaçada e a morte do velho. Tem o Soloso também, que foi interpretado pelo All. Lettieri. Que tem uma cara de italiano mesmo, né, bicho? É. Esse é, cara, olha... Esse do faroeste. Esse é, bicho. Porque você olha... O nome... Ele já é italiano, com certeza. O Lettieri, ele é italiano. Mas tu olha pra cara dele, tu faz esse bicho é italiano, velho. Ele pode não abrir não, a boca. Nova York. Ah, mas ele deve ter família italiana, com certeza. Lettieri. Mas, cara, tu olha pra ele e tu fala, tu é italiano, bicho. Olha a tua cara de italiano, velho. É ele que tenta fazer com que os Corleones entrem no negócio de drogas, né? Isso, exatamente. Ele é o que é realmente o grande estopim pra histórias andar, né? Mo Green, que é interpretado pelo Alex Rocco. Isso, o Mo Green é o chefe do Fredo, né? Que quando o Fredo é mandado pra Las Vegas pra cuidar das putas, a gente chega lá e descobre que tem alguém que cuida das putas e manda no Fredo, sei lá. Mas só uma pergunta. Por que o Fredo foi enviado pra Las Vegas, velho? Pra tirar ele do caminho, cara. Fredo, você tá atrapalhando, velho. Vou te mandar pra Las Vegas. Eu boto você na sala, você atrapalha na sala. Isso, velho. Eu boto você na cozinha, você atrapalha na cozinha. Então eu vou te mandar pra Las Vegas. Porque lá você vai ficar no come-dorme do cacete. Você não vai atrapalhar ninguém. Isso, é isso mesmo, cara. Bicho calado tava errado, né, bicho? É verdade. Temos também o John Fontaine, interpretado pelo Al Martino. Que, na verdade, o Don Fontaine é uma figura descarada que o Coppola fez, né? Pra dar aquela cutucada no Frank Sinatra, né? Isso, exatamente. O Frank Sinatra tem, sim, uma história, isso, de que ele foi envolvido com a máfia e tal, não sei o quê. E o Johnny Fontaine é uma alegoria, né? Pra se contar essa história aí do Frank Sinatra. Cara, isso eu achei muito foda no filme, velho. Porque eu fiquei pensando por que o Vito Corleone ia ficar apadrinhando um babaca como o John Fontaine. Falei, velho, mas o cara é artista, o que ele vai ganhar com isso? Eu pensando comigo. Porque todos os apadrinhados dos Corleones, que ele, né, ia trocar, fazer um favor e tal, depois, pros caras, ou os caras fazer um favor pra ele, ele ia lucrar alguma coisa com os caras. Ou os caras conheciam alguém, ou os caras poderiam fazer alguma coisa por ele. Aí eu fiquei pensando, o que o Johnny Fontaine poderia fazer por eles? Cara, até a hora que eles se envolvem no mercado de jogos, aí de cara o bicho já fala assim, olha, eu sei que isso aqui é um favor pro seu padrinho, então eu sei que você não vai recusar, então tá aqui o contrato pra 5 shows. Obviamente aqueles shows iriam sair de graça, ou se não, ele ia pagar só tipo o sanduíche que ele iria comer no dia da apresentação, né? É interessante isso, porque os Corleones, né, os mafiosos, eles não negavam favor a ninguém, porque vai que, né, eu preciso desse cara. Tá aí um aprendizado pra quem quer fazer podcast. Parceria, é isso aí, bicho. Cara, a mulher dos bigodes de ouro que conquistou Michael Corleone, conhecida como Apolônia! A italiana da raiz, mano, o italiano de raiz. O Michael Corleone se casa quando ele vai ficar escondido lá na Sicília, né? Agora, coisa curiosa, velho, que vocês acham essa mulher uma delícia, né? Rapaz, ela é massa. O nome da atriz é Simonetta Stefanelli. Não, tem que falar Simonetta Stefanelli. Simonetta Stefanelli. Pronto, ela tem uns peitinhos massa. Eu não achei esse bigode que você falou que tá nela, não, viu? Ah, ela tá com bigodão, velho, ela tá bigoduda, ela tem o cabelo, ela tem a pele grossa, sabe aquelas mulheres que ficam debaixo do sol o dia inteiro? Ah, eu não gosto dessa mulher não, velho, na boa, eu gosto muito de mulher, gosto muito de morena, mas porra, minha favorita, mas bicho, assim... Ela tem uns peitinhos deliciosos, parece duas perinhas, cabe direitinho em minha boca. Mas falou o cara que reclama de... O Bruno não caiu, velho. Eu não, tô aqui, velho, só tô... Ele tava aqui analisando a foto. Eu tava aqui assim, ó... Nossa, mano, não, é uma vida frenética aí, né, filho? Que você ficou calado. Meu irmão, a mulher tem uns mamilos gigantescos, velho. A bicha tem uns mamilos de pirex. Parece que ela botou dois pirex. Nada, na frente do peito, desenhou uns mamilos, cara. Não, mas é maneiro. É muito cara, mamilo porra. Pra pouco peito. Não. Não, mas para. Tu é chato, hein, Calaveira. Pô, chato são vocês, caralho, que querem me convencer. Mas vocês não podem me deixar em paz de eu falar que a porra da mulher é feia. Vocês querem ficar... Eu fico falando que a mulher é feia, o meu já botou umas 5 fotos dela pelada aqui. Nós temos também o Boba Fett, que foi interpretado pelo Lenny Montana. Boba Fett? Que porra é essa? É o Luca Brasi, né, velho? Por quê? Porque todo mundo que eu vejo falar de Poderoso Chefão fala do quanto o Luca Brasi é foda. E o cara não me faz porra nenhuma no filme. Ah, mas tá. Literalmente ele não faz nada. É só historinha, né? Só historinha. Sabe aquela coisa? Meu irmão, Luca Brasi, aquilo era o tinhoso. Ele é o que morre mais imbecil na história. É uma excelente analogia, Calaveira. Você tá de parabéns. Realmente ele é o Boba Fett, velho. Porque... eu fiquei extremamente decepcionado quando ele morreu. No começo, né? A Kay tem medo dele, né? Quando vê ele no casamento do Don Corleone e tudo. Não, mas como não ter medo, né, Torinho? A mulher chega na festa, tá lá almoçando, daqui a pouco olha pro lado, tem um cara repetindo a mesma frase 15 vezes, cara. É, e tem um cara sentado, de 2 metros de altura, um tropeço, sentado, com os olhos fundo, preto, com um olhar fixo, falando assim, I thank you. Mr. Don Corleone. Thank you, Don Corleone. Rapaz, pelo amor de Deus. Mas no livro ele tem uma importância maior do que no filme, ô Turinho? Ele é o soldado mais forte, mais leal e mais temido de Vito Corleone. É mencionado no romance como o único homem que Dom Vito tem medo. E vice-versa. Caralho, agora... Ah, não, peraí. Apaga o que eu falei do Boba Fett, velho. Agora eu fiquei com medo, bicho. O único homem que Corleone tem medo? Caralho, meu irmão. Eu não sou de jogar videogame, né, velho? Mas como eu sou muito fã da saga, eu joguei, né? Eu baixei no computador e tudo. Poderoso Chefão, né? Poderoso Chefão, né? E ele tem até uma participação maior no game, né, velho? Que ele é o cara, né, que você comanda, né? Ele é o pupilo do Luca Brasi no começo, né, velho? O Luca Brasi que fica passando as missões pra ele pra o seu personagem fazer. Ou seja, quem era foda na história era o teu personagem que nunca apareceu, porque o Luca Brasi ganhava fama, né? Pois é. Mas teve uma morte muito cretina, né, velho? Tudo bem que precisou de 3 pra matar ele. Vocês notaram isso? E enrolar ele na conversa, que a gente já sabia que ele se atrapalhava na hora de conversar. Isso é um mongol gigante. Ele era tipo a Kryptonita, né? A fala do cara é a Kryptonita dele. Ele não... Tipo o Miote. Tivesse juntado 2 vogais, fodeu. Né, Miote? Você é tipo, o Miote é tipo o Luca Brasi do Jurassic Park. Todo mundo fala que o outro é foda e tal, não sei o quê. Eu falo, porra, Nil. Tá bom. Aham. Foi ótimo, velho. Tô brincando. Olha como eu sou foda, vou editar essa porra toda. Restaurante italiano do Louis, o restaurante italiano mais tradicional de Nova York. Temos boa comida e um ambiente perfeito para reuniões de negócios. Ambiente limpo, com banheiros de cabines individuais. Quando vier ao restaurante do Louis, experimente a melhor vitela de Nova York e peça espaguete para acompanhar. Aceitamos reserva até 8 horas da noite. Restaurante Italiano do Louis, localizado no Bronx, perto da linha do trem. Todo mundo sabe onde fica. Poderoso Chefão, acho que a gente pode dividir em 2 partes. Antes do Michael Corleone voltar para os Estados Unidos e depois que o Michael Corleone volta para os Estados Unidos, né? Tem a família dos mafiosos, tem o Don Corleone, que é o Vito, que é o mandante de tudo, ele é tipo patriarca daquela família. Tem o Sonny, que é o primogênito dele, que vai assumir os negócios, mas é um doido do caralho e já manda em alguma coisa ali. O Fredo não manda em porra nenhuma, a Connie só sabe chorar. E a dinâmica é essa daí mesmo. O Michael, ele é alheio a essa realidade. Ele é um ex-veterano de guerra que lutou na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o filme se passa no final da Segunda Guerra Mundial, como nós já falamos. Isso, ele tá acabando de voltar, né, na verdade. Ele tá acabando de voltar como condecorado, como herói de guerra e tudo. E assim, ele é o babyface. Ele, não, o papai não gosta. Eu não gosto dessas coisas de violência e tal. E aí, eu achei muito interessante a construção do personagem, tanto do Al Pacino como pela direção do Coppola, que foi brilhante. É primorosa, né? Primorosa, exatamente. Mas eu digo assim, vocês não acham que foi muito pouca coisa pro Michael Corleone resolver virar um filho da puta de primeira grandeza? Cara, não. Eu vi ele começar a ficar puto depois que ele levou um murro na cara. Não, cara, peraí. Tentaram matar o pai dele mais de uma vez. Mas tentaram matar o pai dele, mas ele tava de boa. Não, cara. Ele começa a ficar puto depois que o chefe da polícia lá dá um murro na cara dele, não é não? Não, não, não, não, não, não, não. Ele começa a mudar no dia em que ele descobre que o pai dele foi um atentado. Ele descobre que o pai dele sofreu um atentado, aí vai pra casa e tal, não sei o quê. Aí fica aquela tensão, ninguém sabe, morre ou não morre e tal, não sei o quê. E aí um dia ele resolve visitar o pai no hospital. Que é nessa cena que é a transformação do Michael Corleone. É essa cena que transforma ele e é antes dele tomar o murro. O que que acontece? Ele chega lá, vê o negócio e ele é dono da situação, cara. Ele vê, ele na hora, sabe o que que ele tem que fazer, já liga pros irmãos, já fala, papai está sozinho, mande gente pra cá, já vai lá, chama a enfermeira, fala, você vai pegar aqui, você sabe quem é meu pai, você sabe quem é ele vai te ajudar se você ajudar ele. Vem pra cá, bota ele lá, puxa aqui, fecha aqui. Quando chega um cara pra visitar o Michael Corleone, o padeiro vem visitar o Michael Corleone, o Don Corleone, ele fala, ó, você é o padeiro, vai lá pra fora, finge que você é um não sei o quê. Ele volta, chega pro pai e fala, pai, eu estou com você agora, eu vou cuidar de você. Nessa hora ele já tá dentro da máfia. E ele percebe isso quando ele vai lá pra fora e encontra o outro cara lá, o padeiro, que tá lá se passando por capanga do Don Corleone. E ele encontra o cara, e aí passa um carro, que era dos caras que iam assassinar o Corleone. Olham pra eles e vão embora. E quando ele olha pro cara, o cara tá se tremendo, que não consegue acender o cigarro, bicho. É sensacional essa cena. E ele faz o quê? Ele pega e acende o cigarro do cara. E na hora ele faz isso, cara. É um detalhe. Ele faz isso, acende o cigarro do cara e ele olha pra mão dele e a mão dele não tá tremendo, cara. Ele tá tranquilaço. E ali ele percebe que aquilo é natural, cara. Aquilo faz parte dele. É natural que uma pessoa que vivenciou a experiência de uma guerra, cara, aquilo ali são pessoas vestidas de sobretudo se ameaçando. Velho, ele viu o pior do ser humano na guerra. Ele viu gente decapitada, explodindo. Sim, do tudo lado bem. Dele. Então assim, é natural, estão vindo matar meu pai, sussa. Não, pois é, exatamente, mas é aí que ele percebe que ele foi feito pra aquilo, né? Born to be a Corleone, né, velho? Bad to the bone, né, cara? Bad to the bone, é verdade, porque o Michael Corleone é mal mesmo, cara. É interessante falar esse negócio aí que o Michael viu esse negócio na guerra e tudo, né? É interessante que o estúdio, né, da Paramount processou o espólio de Mario Puzo, que estavam querendo fazer um romance sequencial à história do Poderoso Chefão, sabe? Depois das coisas que aconteceram no final da saga, né? Aí eu, quando eu li isso, eu até pensei assim, cara, já pensou se resolvesse fazer um livro ou então um filme sobre, tipo um spin-off, vamos dizer assim, como foi Prometheus com Aliens, né? Sobre a época do Michael Corleone na guerra, né, velho? Já imaginou se... Como seria isso, né, velho? Seria uma merda, né, bicho? Ia ficar meio nada a ver, né? É, pois é. Mafioso no exército, grande merda. Que não era mafioso ainda, né? Pois é, um pseudo-mafioso no exército. Cara, ia ficar... Era um caça-níquel total, né? É, com certeza. Bom, aquela questão do Sony ter saído da história, a maneira como ele saiu da história, eu acho que foi uma forma que os roteiristas, tanto o Coppola quanto o Mario Puzo, usaram pra construir esse Michael Corleone mafioso também, né? Porque ele viu o irmão dele virar uma peneira, depois do pai dele sofrer um atentado, porque até então, cara, os Corleone não estavam fazendo nada, né? Eu tava tentando matar eles e eles estavam ali, pô, vai, tô tentando matar a gente, o que, que a gente faz? Não, vou ficar aqui. É, na verdade, o que que acontece, né? A história começa com a gente entendendo como é que funciona os negócios. A família Corleone recebe a proposta do Sollozzo de entrar no mundo das drogas e o pai recusa. No momento em que ele recusa, ele sofre um atentado e quase morre. Ele fica entre a vida e a morte, né? E os filhos começam a decidir o que é que vai ser feito, o que é que vão fazer e tal. E aí o Michael Corleone topa ser o cara que vai encontrar com o Sollozzo pra gente acertar as coisas, né? E aí ele é o escolhido porque ele não é nem tão cabeça quente quanto o Sonny, nem é tão idiota quanto o Fredo. Ele era um civil, como eles falaram, né? Ele era um civil, não era um bandido, então eles não teriam motivo nenhum pra desconfiar dele. E ele vai lá e mata o Solozzi, o capitão da polícia, e se refugia na Sicília, né? Enquanto isso, pau quebra nos Estados Unidos, entre as famílias, começam a se matar e tal, não sei o quê, a polícia perseguir, e ele isolado lá na Itália. Mafioso matando mafioso, né, velho? Isso, é, vira terra de ninguém, né, cara? Tá todo... Ali entrou o Joe Pesh levando o taco de beisebol na cabeça. Ah, é, fácil. Ali entrou todo mundo, cara. E aí é nessa que morre o Sonny. O Sonny morre por conta da cabeça esquentada dele. De uma emboscada também, né? Numa emboscada, ele é traído pelo marido da Connie, porque o marido da Connie dá uma surra de pica nela, e ela liga pro Sonny reclamando, ah, o cara me bateu, vem pegar ele, e quando ele sai, o cara tinha armado, dito pro Barzini, que o cara ia passar por aquele pedágio, e aí transforma o cara numa peneira, né? Cara, mas pra mim a cereja do bolo foi terem matado a Bigodinho. Ali matou a Bigodinho, mexeu com o Bigodinho de papai, não merece não. A mulher dele, a Polônia, é morta por causa de uma tentativa de assassinato do Michael. Cara, ali ele ficou muito puto, ele falou, bicho, eu tô muito indignado. E olha, sinceramente, eu ficaria do mesmo jeito, bicho. Mataram meu pai, mataram meu irmão, mataram minha mulher, vou matar mais quem nessa merda? Não, e exatamente, ele tinha acabado de receber a notícia de que o Sonny tinha sido morto lá nos Estados Unidos, né? Quando ele chega, o cara conta pra ele que ele sai pra chamar o carro, a mulher explode dentro do carro, né? Verdade. Cara, o bicho volta com sangue no zóio, né? Volta e volta dominando já tudo, né? Dizendo quem é que vai fazer o quê, ó, você faz isso, você faz aquilo, se vier fulano, não sei o quê. O resto do filme é ele assumindo os negócios da família, se tornando o verdadeiro chefão e se vingando de quem tinha ferrado com a família, né? A atitude que o Michael tomou eu achei muito foda. Que, porque eu tava pensando comigo quando tava assistindo o filme. Cara, por que que os chefões não pensaram em se matar todos? Porque eles, tipo assim, se uniam, né? Iam contra um. Todos eles iam contra os Corleones. A maioria deles iam contra os Corleones porque os Corleones eram os mais poderosos, por assim dizer, os que tinham mais influência, mais dinheiro e essa coisa toda. O Michael, ele deu o passo adiante, ele virou e falou assim, meu irmão, é guerra que eles querem, pois eu vou acabar com essa merda, vai ser agora. E o cara passou, simplesmente, todas as famílias de Nova York. E ele ficou como o poderoso chefão da cidade de Nova York. Verdade. Ele ficou como o mafioso dos mafiosos. Isso eu achei muito foda, sério. Dá esse passo, a cara do Al Pacino, quando começa a contar pra ele que mataram todo mundo, vocês viram a cara dele, velho? O que é sensacional é que aquilo ali foi planejado fricalculosamente, velho. Por ele e pelo pai dele, né? Por ele e pelo pai, isso mesmo. Eles estavam achando que eram os Tatália, né, velho? Que os Tatália, depois dos Corleone, era a família mais poderosa, né? E eles acabam descobrindo que foram os Barzini. Cara, sensacional, sensacional. Cara, agora uma cena que eu gosto muito é a cena do Vito conversando com o Michael, falando sobre quem é o culpado, quem que é não sei o quê, quem que vai trair ele. Aquela cena é muito foda, quando ele vira e fala assim, olha, quem for te trair vai ser uma pessoa da sua confiança que vai sugerir pra fazer um encontro entre você e o assassino do seu irmão num local neutro. É, isso aí é sensacional, né? Cara, isso eu achei muito foda. Isso é um velho malaco do caralho, né, bicho? Duas cenas assim que eu acho interessantes é essa aí que você acabou de falar, realmente, do Michael Corleone, o diálogo com o Marlon Brando, e depois também seguindo também lá pro final, né, que é a morte dos chefes no batizado do menino. Mas eu acho que a cena que, quando falei pro chefão, pra mim vem essa cena, é a cena quando o Tom Hagen vai lá pra Hollywood, pros estúdios, né, pra falar com o cara, pra dar o papel pro Johnny Fontaine, né, e o Johnny Fontaine comeu lá a mulher do, uma atriz lá do cara, né, velho? Tirou o cabaço da mulher. Pois é, e disse, cara, não, esse Johnny Fontaine não vai trabalhar mais comigo, porque ele acabou com a atriz e tudo, vai embora, pode falar pra ele e tal, não sei o que, quando chega no dia seguinte o cara acorda com a cabeça do cavalo dele premiado na cama. Cara, isso é sensacional, velho. Aquela cena é foda. O que mais me impressiona nessa cena são os gritos do cara. Não, porque a cabeça do cavalo era de verdade, né, velho? Sim, os gritos são realmente verdade, porque o ator não sabia que a cabeça é de verdade. Então ele sempre disse que os gritos dele de pavor eram de verdade, porque quando ele viu que a cabeça era de verdade, ele se cagou todo. Ele pensou que era um boneco. E aproveitando pra explicar a minha frase do início do podcast, que eu queria ter um travesseiro de uma cabeça de cavalo, é porque existe pra vender na internet, of course, que existe uma cabeça de cavalo de pelúcia morta, assim, cortada, com sangue e tudo, pra comprar pra você fazer de travesseiro. Porra, isso é meu sonho de consumo, velho. Detalhe é a Off Course do Torinho. Estilo meu, né? É, Off Course, estilo meu. Ó, te encheu a boca de areia agora. Eu sou aquele cara assim, quando se eu falar com o Sérgio Pano, eu fico com o sotaque Sérgio Pano. Aí eu vejo o Miotti falando em inglês, eu fiquei meio... E olha que eu sou professor de inglês. Aí você viu o Miotti falando em inglês e te lembrou o sotaque de disso seja pano. Eu tô dizendo assim, eu pego sotaque fácil, velho. Eu pego sotaque fácil. Outro dia eu tava falando que nem o Hugo, velho. Trembambão, tudo bem? Aí veio o Miotti falando esse inglês macarrônico dele, né? Inglês italiano. Aí... Sim, inglês Ennio Morricone, né, velho? Pois é. Cara, sabe por que, que essa cena não me deixa tão abismado assim, essa do cavalo? Porque ela é muito agressiva. O que eu acho mais legal dos mafiosos, do poderoso chefão, a sutileza deles. Quando eles são sutis, me deixa mais encantado, sacou? Entre aspas. Muitas aspas aí. Mas sabe o que eu acho dessa cena? Que, assim, o filme tá normal. Uma festa de família e tudo. Tá tendo umas brinhas ali do Corleone com os caras que vão lá falar com ele. Normal, a gente tá assim, ó. Um filme normal de máfia falando coisa de família. Só que aí já vai dar esse tapa na cara da gente. Isso, nessa hora é que ele te mostra que o assunto é sério, né, bicho? Que o bicho vai pegar, né? O sistema agora é bruto, né? Mas, pois velho, é. Eu sempre achei o sistema bruto. Não precisava de uma cabeça de cavalo. Não, você sente que o negócio é sério. Mas nessa hora você fala, caralho, é muito puta sério. Que pariu, fudeu. Que porra, né, velho? É, caralho, precisava ser a cabeça real do cavalo? Precisava. Inclusive, só pra deixar os boatos de lado, o Coppola negou que fosse a cabeça de um animal sacrificado para o filme. Ele disse que recebeu a cabeça de uma fábrica de ração pra cachorro. E aí, Miotti, qual é a sua cena favorita? Eu vou falar duas, tá? A primeira é na hora que ele tá lá na Itália, o Michael Leone, e ele pede pro pai da bigoduda pra poder sair com ela. Pede não, ele avisa. Então, ele avisa, ele manda, na verdade, né? Porque isso que eu achei foda, porque ali já tá mostrando que ele é um chefão. Eu vou pegar a tua filha, vou comer ela até dizer chega, com todo respeito. Não, cara, ele falou foi desse tanto, jeito, ele falou foi. Tão ali com o cara não teve nem reação. A única reação do cara foi, tá bom, amanhã você pode sair com a minha filha. É, porque ele chega pra ele e fala assim, né? Olha, eu sou o Michael Corleone. É, essa informação que eu te dei agora vale muito e tal, mas se... É, você corre o risco de deixar a sua filha viúva. E viúva e ela sem pai também, né? E órfão, viúva e órfão, pra falar a verdade. Meu nome é Michael Corleone. Você conhece a família Corleone? Não. Pois então, tem uma cidade aqui do lado que chama Corleone. Eu, se fosse você, ia desconfiar. Cara, mas é legal mesmo, velho. Mas é legal, mas ao mesmo tempo é respeitoso, porque ele não vira e fala assim, ah, não sei o que, vou fazer o que eu quero. Então, mas isso que é foda. Ele avisa com elegância que vai comer o rabo da filha dele, né? Pois é. E o cara ficou sem reação. Falou, tá bom. Tá. Acho bom você liberar. É. Se eu fosse você, eu liberava. Mas, cara, eu vou falar pra vocês que eu não encarava aquela família da Polônia, velho. Porque, meu irmão, que família. Primeiro que família, povo feio na Itália, né, bicho? Povo sofrido, levantar cedo, ficar catando uva na floresta. Maquei. Sei lá. É, ficar gritando. As mulheres tudo arregaçada de feia. Bicho, ele devia olhar pras mulheres feias, ele devia olhar pras mulheres mais velhas. Falou, olha, essa desgrama que tu tá comendo aí vai ficar daquele jeito ali, viu? Lembra da tua mãe! Lembra da tua mãe! Tá aí a outra cena. A cena do batizado. Mas do batizado completa, né? Completa. Assassinato dos outros isso, e tal. Isso. E o padre falando com ele, né? Você renuncia, não sei o quê, renuncia, não sei o quê. Até ele fala, você renuncia ao diabo. Aí ele fala, renuncio. Aí tá matando lá os outros caras. Aquilo é foda. Agora é foda que ele renunciou a ele mesmo, né, cara? Ele fala ele mesmo? Não, porque, porra, ele não fez o diabo no outro filme? Não, e é isso aí que você ia falar, Bruno, é interessante porque ele tá a cara do advogado do diabo não na tá. hora da igreja. Ele tá muito terra. Advogado do diabo, velho. Não, ele tá com a cara impávida, ele, velho, eu tô matando metade de Nova York. Você renuncia o diabo? Renuncio. Mas e aí, Bruno, qual a sua cena favorita? Cara, eu tenho duas cenas favoritas, assim, além de todas as outras que vocês falaram, esse filme é um dos filmes mais icônicos pra mim. Eu só adianto aqui algumas cenas fantásticas. Uma delas é a cena em que o Michael Corleone chega... As duas são, que eu vou falar são mais no final do filme. Que ele chega pro Carlo, logo depois do batizado, que ele pega o Carlo e fala, olha... Você tem que responder pelo Santino, Carlo. Você dedou ele pros Barzini, a gente sabe disso. Então eu quero que você confesse. Fica tranquilo, eu não vou fazer nada com você. Você acha que eu ia sacanear o pai do meu afilhado? Você acha que eu vou deixar minha irmã viúva e tal, né? É, ele ainda pergunta assim, não insulte minha inteligência. Isso. Eu sei que você tem dedo nisso aí. Só me diga uma coisa, foi o Tatália ou foi os Barzini, sabe? Aí... Não, e ele chega pro cara e o Carlo fala assim, não faz isso comigo, Mike, por favor, ele, olha, o Barzini tá morto, Philip Tatália, Mo Green, o Strat, o Cunio, Hoje eu arrumei os problemas da família, então não vem me dizer que você é inocente. Admito o que você fez. Aí dá uma bebida pro cara, o cara foi o barzinho ou foi o Tatalha? Ah, foi o barzinho. Tá bom. Tem um carro lá fora, vai te levar pro aeroporto, chama tua mulher, pega o avião e diga que avião você tá. Aí o cara, ô, Mike, não sei o quê. Vai embora, sai da minha frente. E aí o cara sai da frente, entra no carro e quem está atrás dele? Clemenza. Clemenza vai lá e dá uma enforcada inacreditável nele. Essa cena pra mim é fantástica. Cara, e machucou a torre, né, velho? Que o bicho deu uma esperneada, velho. Não, ali machucou, velho. Você vê que tá machucando. O cara atravessou o vidro, velho. Pelo amor de um carro. O cara ali tá... Com certeza essa escoriação ali naquela perna dele. Com certeza, cara. E a outra cena que eu acho, porra, mega sinistra, mega foda, é a cena do final, quando a Kay vê a Connie chegar e reclamar com o Michael de que ele tinha matado o Carlo, né? E ela vai lá e reclama, não sei o quê, e aí vem a Kay e fala, olha, me fala, é verdade isso? Você matou ele, mandou matar ele? Aí ele olha pra ela, dá um esculacho nela primeiro, né? E aí ele fala assim pra ela, olha, eu vou deixar você perguntar uma única vez sobre os meus assuntos. Aí ela fala, é verdade? Aí ele vira pra ela com a cara mais cínica do mundo, lívida, e fala, não. Ela, ai, que bom, vamos comer bolo. Isso, aí ela vai pegar uma... Aí, cara, é a cena fantástica. Aí ela vai pegar os copos pra tomar um uísque, sei lá que cacete. E aí, daqui a pouco, ela tá do lado de fora e vê, chega o Clemenza, os outros dois capanga, e vão lá e começam a beijar a mão do cara. E aí vem um e fecha a porta, cara. Pega a mão dele, beija a mão dele e fala assim, padrinho. Não, fala Don Corleone. Don Corleone. Aí Don Corleone, aí Don Corleone. Don Corleone, cara. E aí acaba o filme, velho. Mais uma coisinha, cara, que a gente tem que falar, que é a cena do Louis Restaurant, do restaurante do Louis, velho. Ah, isso é demais, cara. Puta que pariu, aquilo é bom demais, bicho. Aquilo ali é demais, velho. Ali é. Louis Restaurant, ou Louis, o restaurante do Louis, foi o local onde o Soloso combinou com os Corleones de se encontrar pra eles botarem um fim nos mal-entendidos e tal, que não sei o quê, pra ninguém ficar se matando mais. E aí, o que que acontece? Eles mandam o Michael, como já foi dito. Só que tem um adendo, eles descobrem onde que vai ser o local do encontro e implantam, os Corleones plantam uma arma no banheiro do restaurante, cara. E até então o Michael foi lá e falou assim, não, eu vim aqui com uma missão de paz. Ele tá parecendo o Slot, né? Porque ele tomou a porrada do chefe, do capitão. Isso, que é uma bela porrada que não desincha, né, velho? Leva o filme inteiro pra desinchar aquela merda. É verdade. É por isso que eu digo, a linha de tempo do filme não fica muito bem explicada, né, velho? Mas você não sabe as porradas que ele levou lá na Itália, bicho. Porra, mas no mesmo local? Ué, neguinho fala, vou bater desse lado pra não pegar a mão. Pra não estragar a cara no enterro, né? Pra não estragar o velório. E essa cena, ela é tão bem construída que te dá um cagaço nessa cena, velho. Você fica tão tenso nessa cena do restaurante do Louis que você fica achando assim, meu irmão, isso vai dar tudo errado, eles vão ver. Eles vão olhar na cara, porque o Michael tá, então, não é um mafioso, né? Ele tá muito assim, com cagaço. A gente fica com um cagaço muito foda, velho. Vira e fala assim, bicho, vai dar muito errado. Vai dar um tiroteio do caralho. Ele chega do lado dos caras, os caras, o que foi? Velho, ele aponta a arma, dá dois tiros na cara do Soloso e dá um tiro no pescoço do policial, velho. Bicho, eu vou atirar em você, mas eu vou atirar no teu pescoço pra tu morrer engasgado com o teu sangue. E depois do outro tiro no peito, o cara morre com a cara da bisteca que ele tava comendo. Velho, isso é muito foda. Não, é foda, é foda. Não, e o que eu acho muito foda também, quando termina isso, é a música que entra, cara. É uma música sinistra pra caralho, né? É, velho, porque é aquela música que fala assim, pô, fudeu, agora a vida dele acabou. Aí a segunda parte do filme. Exatamente, é o clímax da primeira parte, né? Agora é bom você tá falando desse negócio de trilha sonora, ô Brunão, porque a gente já não pode esquecer que a trilha sonora do Poderoso Chefão é uma das mais lembradas no cinema até hoje, cara. Não, é uma das mais fodas de todos os tempos, cara. Nino Rota era um grande compositor da Era de Ouro do cinema italiano, fez vários filmes do Fellini, como Amarcord, fez A Doce Vida, 8,5 é fabuloso. Agora, ele nunca acertou tanto quanto na trilha do Poderoso Chefão, principalmente nos dois temas mais lembrados, que são quais, Miotti? O tema do Poderoso Chefão... Thank you. tema do amor do Poderoso Chefão. Mais vinho, Don Sapone? Ah, a safra de 2005. É um vinho para consumo rápido, mas as uvas são soberbas. Ô chefe, ô chefinho, a gente não podia aproveitar o momento para acabar com a família Toroni agora? Vamos matar o meu Tony pronto. Eles não vão ter mais nenhum herdeiro. Don Toroni vai ficar moralmente liquidado, chefinho. Luigi, filho... Tudo que você queria, tudo você já tem. Conseguiu um espaço no meu podcast. Conseguiu fazer um podcast que já tem quase tantos ouvintes quanto eu tenho. E ainda por cima ganhou aquele prêmio chamado... Iupica, chefinho. Iupica. Eu sempre falo, mas o senhor sempre esquece. Senhores, por favor, parem de cochichar. Sei o que estão tramando. Don Sapone, por que tem enrolado o seu nabo no nosso cu-xê? Enfiada abobrinha no meio do nosso cu-ral? Enterrada mandioca no cuscuz da nossa merendeira? Não, meu caro, não. E eu quero que você e teu pai, aquele Don Toroni, que acha que só porque tem tantas mansions se julga invencível. Então vamos melar a entrega das merendas e vamos mostrar... Com quantos nabos se faz um pauta livre? Uhul! É isso! É isso! É sim! É isso mesmo! Vamos acabar com ele, chefinho querido! Vamos, diz que sim! Vamos acabar com ele! Sim! Meu pai me avisou que isso podia acontecer, então lá vai! Transformação completada de Miotone para Ugone. E agora, este aqui é o famoso, o poderoso, o invencível Braço de Merendeira! Se você não assistiu ainda, internet... Aproveita o link que tá aí no, da Saraiva. Isso, aproveita o link que tá aí na Saraiva, compra. Primeiro, vergonha na sua cara. Eu não tinha assistido o Poderoso Chefão, até eu comprei um Blu-ray. Você é uma vergonha pra todo mundo, velho. Você Mas é uma o Tori vergonha. Já falou que eu não entendi filme, Mas rapaz. Você não entende mesmo, não, cara. Quero deixar um recado. Hugo Soares, você é um cabaço. Não viu também? Ele nunca viu o Poderoso Chefão. O Hugo foi ver esse ano Seus Anéis. Hugo nunca assistiu Star Wars. Eu recomendo mesmo que você acesse o link aí do Jurassic Cast e compre o DVD ou Blu-ray, o que for que você tem aí. Porque... É, tem o DVD e o Blu-ray. O DVD vem com aquele baralho, hein? Baralho foda. É, o DVD vem com baralho e ficha de poker também. Compre a versão com extras, porque tem um box sem os extras. Compre a versão com extras, que, cara, é um dos melhores extras de DVD. Você que gosta de extras, é um dos melhores extras. Tem muito easter egg, tem testes de cena, tem coisa assim, pô, James Caan, o teste do James Caan pra ser o Michael Corleone em vez de ser o Sonny. Os outros atores fazendo, tem Jeff Bridges fazendo teste. Cara, é sensacional, vale muito a pena o DVD. Eu não sei o Blu-ray, mas deve ter muito mais esse até do que o DVD, né? Mas vale muito a pena, eu recomendo que compre mesmo. É uma coisa pra você ter na sua estante, mesmo que você não seja colecionador, mas o Poderoso Chefão você tem que ter na sua estante. Aceita as nossas sugestões aqui, cara, porra. Mas o pessoal aceita. Eu tô falando pros que não aceitam, quem aceita, ótimo. Já esqueci de falar, inclusive, que o Torinho vem no meu podcast, não me traz um Blu-ray, não me traz uma assinatura do Netflix, não me traz nada. Vem aqui, me pede para falar calaveira, quero gravar sobre Poderoso Jefão, e eu falo, por quê? Por que você não quer, me quer como amigo? Vai no YouPix, me chama. Vai lá na Campus Party, não fala comigo. O que, que eu te fiz pra ser desonrado desse jeito? Eu quero saber se a Fiction Corporation vai fazer uma camisa da Vinagre Scorleone, alguma coisa assim. Né? Não, a camisa que a gente tá anunciando nesse programa é o restaurante do Louis, seu maldito. Chupa essa, Pauta Livre News. Vou mandar um recado pra Fiction Corporation. Patrocina Pauta Livre News, Fiction Corporation. Eu quero camisa também, Fiction Corporation. O que, que é isso? Com a voz do Marcelinho agora? Que é. É a voz do Tutu, né, que ele faz. Patrocínio Patrícia Miguel. Off topic total aqui, mas enfim. Vocês assistiram aquele Austin Powers e o... contra o cara do Membro de Ouro? Uhum. Sim, sim, sim. Vocês lembram do cara do Membro de Ouro, que ele era meio... sei lá o que, que ele era, que ele falava Faja! Faja! Ah, ele era holandês, eu holandês, acho. Sei lá, era. É o que comia a pele do... É comer a pele descascando, né? Isso, mesmo. Não, ele colecionava a pele. Ai, velho! Totalmente nojista. Então, lembrar disso. O Miotti tá no caminho do cara. God Faja! Olha, a gente vai fazendo um tutorial como pronunciar inglês ao estilo Miotti. Enche a boca de terra e tenta falar com o mais pronunciado possível, que é Godfather. Eu assisti, odiei todos. Cara, o Nicolas... Não, eu não vou falar de Nicolas Cage. Eu me recuso a falar do Nicolas Cage. Se um dia a gente gravar um programa de Nicolas, que tem o Nicolas Cage, eu não vou falar desse viado. Pô, mas ele tá ótimo no Motoqueiro Fantasma. Não, vou desligar. Tchau. Vai tomar banho. Acabou o Jurassic de novo. Acabou, velho. Vai ficar ele ótimo aqui. Pô, mano. Peraí, velho. Eu sou melhor ator que o Nerdmaster, pô. Vamos. Que, né, enfim... Eu, pelo menos, só assisti esse filme em inglês, não sei vocês. Só assisti em inglês também. Eu assisti dublado pela primeira vez na minha vida. Já vi esse filme mais de 30 vezes, eu acho. Ele já foi dublado 3 vezes, filme. Eu assisti dublado pela primeira vez porque vocês só assistem dublado antes de gravar, né? Aí eu nem sempre, depende do filme. Ah, pois é. Aí eu assisti dublado pra ficar a par também dos dubladores, né, e tudo. Mas eu não gostei dublado, não vou mentir, não. Aham. Uhum. Eu acho que não, a essa voz... aí não é a dublagem clássica, né? Por causa disso. É, mas mesmo assim, a voz do Don Corleone pra mim já é icônica, sabe? Ele é o dublador que... Se vier o dublador do Homer Simpson, que seja, acho que não vai ser a mesma coisa. Pô, mas o dublador do Homer Simpson... Vem cá, Sony! Sony! Vem cá, Flanders! Vem, Sony! Pare com isso, Flanders! Vou lhe fazer, né, uma oferta que não pode recusar, Flanders! Eu duvido, porque o cavalo é igualzinho ao que foi mostrado, cara. É, até porque um cavalo preto é igual o outro, né? É diferente de um ser humano, que você olha pra um cara e você vê aquele... Ah, esse cara é diferente daquele. Desculpa, querido, eu esqueci que você é criador de cavalos de longa data. Eu esqueci disso. Você me perdoa. Você me perdoa, bebê. Vai acabar o Jurassic Park agora, Torinho. É, pois é. Brunão, você tá dormindo, bicho? Tá calado aí? Não, eu tô ouvindo você falar merda aí. Olha, velho. falou mal do cavalo, da aguinha, pocotó, Bruno, não fiquei indignado. Não gosto, velho. Não me impactei, eu fico muito mais impactado quando fica o Michael Corleone e o Vitor Corleone comendo laranja e falando, bicho, esse vai te sacanear, esse você vai matar, esse você vai cortar o saco, enfiar na boca. Eu fico muito mais impressionado assim, coisa de violência. Tadinho, bicho. Tadinho, o Zé Pequeno, meu irmão. Quer bicho mais violento que o Zé Pequeno? Você falou do Vitor Corleone, agora eu me lembrei de um filme que é uma paródia de filmes de máfia, chamado Máfia, por sinal, né? Na cena da morte do Vitor Corleone desse filme Máfia, o guri, né, que tá lá com o Vitor Corleone, é um cosplay do Chuck, né, o brinquedo assassino. Velho. Toda vez que eu vejo essa cena, eu me lembro dessa cena do filme. Eu sei fazer o tema do Poder do Chefão. É assim, ó. Tem um cavaquinho, não tem? Tem um cara que fica tocando cavaquinho? Parece, né? É um alaúde. Alaúde? É o toque de celular de minha mãe quando ela liga pra mim. Porque ela é a Poderosa Chefão, né? A Mama Torione. Mama Torione, né? Pois é. Eu vou entrar no casamento, primeiro vai ser pá, parará, pá, pá, pá, pá, pá, pá, que é o comecinho do hino do Bahia. Aí, na hora que eu entrar na igreja, aí vai tocar parará, narará, narará, narará. Vai ser a música do Chefão, com certeza. Cara, me desculpa, mas você é muito menino. O melhor casamento com trilha sonora que eu já fui foi quando o cara começou a tocar o tema do Exterminador do Futuro quando a noiva tava entrando, velho. É isso. Caralho, sensacional. O cara deve ter escutado e deve ter botado falando assim, cara, é muito legal. Velho, na hora que a noiva começou a entrar, começou a tocar. Foi o velho, que merda é essa? O Exterminador do Futuro no casamento. Dos quatro ali, eu tenho mais a ver com a Cone. Com a Cone? É, porque eu já apanhei muito namorada minha. Ih, rapaz, olha aí. Pode, paiinho, deu um fim nisso, rapaz. Vê se você sabe. Vê se alguém sabe de namorada de Torinho. Inclusive a atual, tome cuidado. Ela me bate, ela é maior do que eu. Eu tenho 1,75m, ela tem 1,80m. Porra, meu irmão, tá namorando com quem? Com a Alice? A amiga da minha Olivia Palito? Caralho! Caralho, vem cá, Torinho! Não, ela, velho, ela é sensacional. Ai, ai, desgraça, puta que pariu! Que isso? É o gato. Porra. Dele. O gato comeu o cu agora. Também temos a cena do gato com o pênis. Foi uma bosta. Ouvido, Torinho. Porra, pera aí, rapidinho, foi uma barata aqui, deixa eu te matar. Alfredo, aí ó. Entendeu por que ele se comparou com o Fredo? Que vergonha. Tem barata, velho. Que vergonha. Olha o Fredo, bicho. Se peidando tanto com uma baratita. Ai, caralho. Ai. Bora, já matei essa desgraça. E aí? Desgraça. Eu entendi porque que tu se considera um Fredo, sacou? Um Fredo. Se fosse teu irmão ia pegar essa barata nos dentes, ia encher ela de Cutalax. Ia fazer essa barata se cagar todinha.